Order delivery, good morning, it's Lufthansa 2014. Lufthansa 2014, stand by to copy. Lufthansa 2014, Picard information, Golf ready to copy the clearance, anytime. Lufthansa 2014, standby to autorizado. Oceano Salvador, Oceano 6225. Oceano 6225, Oceano 6225. Oceano 4, Oceano 6225. Controle Salvador, Oceano 6225. Oceano 6225, voe direto pelo, o ajuste na 094, chame de Delta Decida. O segurança pro de pelo, chame de Delta Decida, informação golpe. Para 4.000 pés, o ajuste na 094, o Oceano 6225. 4.000 na 094. Como 961 está autorizado o táxi Batuno, táxi Índia, Monsenhor Rosário Chamitoi 1895, hoje centímetro 014. Lufthansa 214, go ahead. Clear to Echo Delta Delta Mike, flight level 390, runway 10. Left turn after departure, Mama departure, Mike Oscar, Mike Oscar. Direct to Mike, Tango Oscar, Mike Alpha Sierra. Via Upper November 873, after confirm flight main route. Approach control frequency 120 decimal 8, squawk 5570. Lufthansa 2014, can you say the first part and again the departure? Mama departure, Mike Oscar, Mike Oscar, after direct to Mike, Tango Oscar, Mike Alpha, Sierra. Ok, Lufthansa 2014, runway 10, Mama departure, after direct to Tango Oscar, Mike Alpha, Sierra, and then uniform November 873. And flat then route, scope 5570, departure frequency 120.8. Push 2014 with the back, correct, come ahead to push back and start up. Lufthansa 2014. 961, a linha decola, pista no zero, vento variável. Decola, vem lá. 161 na decolada de 17 me controle, Rande 08. 208, boa. 961 da Gol. Roger Gol, 1961, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360 na fila de Leda, 961. Ou no 865, no dia sem identificação, deixa para 4 mil pés no ideal, o ajuste no 0 ao 4. 4 mil comunicadores, igual ao 865. We are now ready to push back. Push back to back to Lufthansa 2014. Lufthansa 2014, clear to push and start and call you for that. Como o 9534, por gentileza, chame só ali 121 no decimal 9. Certo, 9219. Salvador do 9534. 9534, muito bom dia, informação em curso hotel 320, por seguro, pronto, cópia. Pronto. Autorizado por seguro, nível 320, decola pista no zero, curva direita, saída da EL, letra BDEV, via pelo 50. Controle de Salvador, opera 1208, transponda 5577. Autorizado, porto seguro, nível 320, abriu 250, decola pistão no zero, cruza direita, perfil da EL, letra BDEV. Controle 20, seção 8, acana 5577, gol 9534. 9534, contra a gente, é correto, pronto, vou chegar aqui na meta. Chamará. 6225, estabilizado o localizador e tem a pista vista. Teixeira 6225, Xenia 2, Salvador, 11895 e Termopouso. 295, grato. Torre Bom Dia, 6225 da Oceana, sua escuta, sinal visual. Oceana 6225, muito bom dia, ajuste no 014, livre pouso, pista no 0, vento calmo. 6225, sente, livre pouso, pista 1 no 0. Voo 9534 está autorizado para esse deck, somente não foi autorizado. Semana do 9534. Sound Azul 014, again, request deck to 5. 2014, approve the deck via Menem, Prospect 3, India. Hold point 1110, contact the tower 118, small 95, QNH 1014. The Sound Azul 014 via Apron in India, to holding point runway 10 and tower 1895, QNH 1014, the Sound Azul 014. Voo 8.65, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.94, informe estabilizado. Chama estabilizado, desça até 2.000 pés, autorizado, voo 8.65 com 2.000, com 1.014. Então, Abu Dhabi, Lufthansa 2014, approaching India, VRV. Lufthansa 2014, line up and maintain runway 10. Lufthansa 2014, confirm landing up and waiting runway 10. Line up and wait, runway 10, Lufthansa. Lufthansa 2014, landing up and waiting runway 10. Oceana 6225, Solos 31, libera a direita, chama solo, 121, décimo 9. 6225. Bom dia, 6225 da Oceana, Francisco. Fala, bom dia, Oceana 6225, livre a vista. 6225, muito bom dia, está autorizado o táxi via Alfa, reporta no Alfa Juliette. Alfa, camarada, Juliette. Lufthansa 2014, take off runway 10, wind 290 degrees, 0 to 9. Lufthansa 2014, please for take off runway 10. Can you say the wind again? Wind calm. Autorizado táxi via parte 1, taxa Índia. Força 10, chame torre 11895, ajuste altímetro 0,4. 14 de Gretax, parte 1, Índia, na ponte 0,2, 9,5, voo, 9,5, 3,4. Cinco na Alfândega Juliette. Xalega 225, após a passagem do Boeing da Gol, ingresso Juliette, portão 7. Quando Gol Juliette para o 07. Suspendo 2014, Boeing at 35, contact the post control frequency 120.8. 1208, Lufthansa 2014, thank you ma'am, bye bye. Departure today, Lufthansa 2014, heavy, passing 1500, climbing flight level 390. Suspendo Lufthansa 2014, with a contact climb level 390, moment departure. Mamo departure climbing 390 Lufthansa 2014. Lufthansa 2014, confirm the flight level. Flight level 390. Lufthansa 2014, 390, thank you. Lima, tem que ser no zero. Lima, zero, do 9534. Na final, estabilizou 1865. Para a final, estou na posição do 118.95. 18.95, obrigado. Torre Salvador, Mantinha, 1865, 2 milhas por Índia Serra. 1865, bom dia, ajuste na 0, 14, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 865. 9534, livre, decolagem, pista no 0, vento calmo. 23, decolagem, pista no 0, voo 9534. Lufthansa 204, from present position, direct to Wunok, Victor, uniform November. Kilo. That's correct, you are clear, that was the Vunok. 865, estou autorizado o pouso, pista na 0, vento K1. Isso, pouso não, na 0, 865, tá bom. Gol 9534, decolado 238, último controle, 1208. 208, gol 9534. Controle Salvador, gol 9534. Roger, gol 9534, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo ao 320, gol 9534. Direto Porto Seguro. É, confirmo, foi pro gol 9534. Remo, direto Porto Seguro, da presente. Gente, direto Porto Seguro, prazo. Solo 240, libera direita, chama solo 1219. Direita 219, 865. Solo Salvador, bom dia, bom 865, Fox Trot, Cisco. Bom 265, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 865. Tower 2014, passing flight level 170, climb to 390, and the contact reflex center, frequency 126.85, enable 125.45. Lufthansa 2014, climb flight level 390, 126.85, but not able 125.45. Of course, have a nice day. Thank you, sir. You too. Bye-bye. Voo 9534, chame agora Recife, a frequência 1251 e alterna 133.25. Secundária copiou 13325, qual seria a primária? Primária 1251. 251, grato. Zero Azul, Alfa e Zero. Solicita auxiliação de reboque do Padre 3 para o Padre Principal, posição 03. Autorizado, do Padre 3 para a posição 3 do Padre 1, autorizado. Alfa, CPG, iniciando reboque. Alde Azul 9001, está em contato radar através de Coral, vou na Pro de Duna da presente, no ideal desça para 2000 pés com ajuste no 04. Solo Salvador, Alfa e Anquilo, solicita ingresso para o hospital até a posição 03. Anquilo, estou autorizado, reportando ao terminal. Alfa e Anquilo, reportando ao terminal. volta na posição até 3. Grata, bom dia. Thank you, thank you. Estou 9001, estou autorizado ao final do ILS, informe estabilizado. Com a identidade 9001. CM6211, bom dia, estou autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola pistando zero, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Via P9, Perucho, 57, Moço. Controle de Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5021. CM6211, no contagiamento ocorrente, são prontos do feedback de treinamento.